louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador. O sonho é grande como um coração de mãe. E eu agradeço a geral que botou fé. A seda queima leve enquanto o sol se põe. A quem se propõe a caminhar com o próprio pé. Mas nessa vida, se eu cair, eu aprendi. Do pouco que vivi, meu erro foi meu professor. E o passado que não me deixa mentir. Se eu não desisti, eu aprendi a lidar com a dor. Mas lembra quando era só um moleque no jet, sonhando com aquela ornete, com a meca de teto solar eu tô indo buscar. Mas lembra quando só saía de roupa emprestada, só a lábia não tinha mais nada, mas nunca vi ninguém de escada pra poder chegar. E por enquanto acredito naquilo que canto, e quem sabe algum dia me encontro no destaque do lado da preta e grana pra gastar. Louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador. Mas nessa vida, se eu cair, eu aprendi. Do pouco que vivi, meus erros foi meu professor. E o passado que não me deixa mentir. Se eu não desisti, eu aprendi a lidar com a dor. Mas lembra quando era só um moleque no jet, sonhando com a